Oceano 6201, autorizado a decolagem pista 10, vento 1, 10 graus, 9 nós. Romeu, Romeu, novembro, tá autorizado o táxi via pátio 3, cruzando pátio 1, no Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 18-6, altímetro no 0, 1-3. Zero táxi, pátio 3, Índia e Alfa, 18-6, no ponto de espera, no motor. Solo 3561, para curso de internet, posição 2. Aguarde, 3561, aguarde. Previsão de 4 minutos para o push. Leon. Web 810, desça para 2000. Desce para 2000, web 810. Chanel 6201, no decolado 243, controle 199, decimal 35. Decimal 1935, Chanel 6201, boa noite. Chanel 6310, autorizado a decolagem pista 10, vento 1, 10 graus, 8 nós. Autorizado a decolagem 6390. O 3662 está autorizado a prosseguir aí lentamente até através do 62, em instantes o senhor avistará o tráfego. Okay. O 27 chame Recife, 1251. 1251, a ver com o 27. Chanel 6310, decolado aos 46, controle 119, decimal 35. Janela 35, obrigado. Controle, boa noite, contato radar. No 0, autorizado o acionamento no pátio 3, chame para o táxi, o altímetro 0 no 3. O 3662 pode prosseguir agora na velocidade normal, com o número 2 até o ponto de espera, 90, via Índia, a torre 186, boa noite, bom voo, agradeço a paciência, espera o 3662. Romeu November, ali mantém pista no zero. Romeu November, desconsidere a linha e decola pista no zero, vento 1, 10 graus, 8 nós. Pozão. Tá 3561, no teu aeronave da companhia taxiando a cauda, assim que ele estiver liberado, está autorizado o acionamento, puxa para o táxi, o altímetro 0, 1, 3. Agora para o táxi 3561. Luciano 6201, suba restrito ao nível 320. Subindo restrito ao 320, Oceano 6201. Web 810, livre ali. Livre LS, 80. Sierra 313. Liga. Duna 2000. Duna 2000, 6313. An 3662, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, o vento 1110 graus, 7 nós. Controle de Salvador, Romeu, Romeu, Novembro, boa noite. Romeu, Romeu, Novembro, boa noite. O transponder é o 5144, câmbio. Perdão, acionando 5144, não se escuta. Portugal 09, clear to 8000, altimeter 1013, both arrival. Romeu November, decolado 248, controle 19, decimal 35. Meu Romeu Novamba, contato radar, está passando 3000 pés. Afirmo, Romeu Novembro, obrigado. 9, o altímetro no 0, no 3, chame táxi. Ground 3858, request and stop at pushback, number 3. Standby, 3858, standby to push and start up, expected 5 minutes to your push. 5 minutes, what is the reason? 3662, decolado 250, controle 199, decimal 35. Controle Salvador 1935, 3662, boa noite. 516201. Controle Salvador, boa noite, TAN 3662. 3662, controle, meu cordial, contato radar. 58, you are going to wait about 5 minutes. Due to traffic which is going to pass behind of you, okay? O Rio 981-9890. Tá livre o inicial táxi aí no pátio 3, seguindo o TAN como número 2 para o ponto de espera, com 2 a bordo, quando pronto a torre 186. O altímetro 1013, bom voo, boa noite. O objeto 5810 reporta no externo baixado travado, vento 1110 graus 9 nós. Com fins 3.64 horas e 41 de autonomia. Tá livre o táxi à direita no ponto de espera torre 18.6. O altímetro no 0 no 3, boa noite. Ponto de espera 18.6, altímetro 1.3, boa noite. Oceano 313 está autorizado a aproximação ILS, Oceano 313. Oceano ILS, 6313. Web 5810, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, vento 1110 graus, 9 nós, o que é legal no 0 no 4. Pouso no 0, 0 no 4, Web 5810. Oceano 303, estou autorizando a aproximação ILS e aguarde preencher. Aguardando presidente, na 3-0, passando 165. Positivo, chame Recife, frequência 12545, venha 310. 2545, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, 7-7-7-7-7-4-8, Salvador. Web 748 Salvador, direto Duna 3013 para o ILS, Web 748. Direto Duna 3000, 9013. Perdão, copiei 3:50, Campinas, o POB é 121, não é isso? 128, livre táxi, parte 1 no Índia Alfa, não pode esperar a torre 1862, é. QNH permanece 1013, tenha uma boa, boa noite. Na Webjet, checa o trem, chame 1986. 1986, é logo, 633. Até. Mantém ponto de espera, 3561. Ok, there's the third traffic passing behind of you. It's a Go Jet. After the Go Jet, coordinate with your ground staff and clear to push back and start up. Call me ready for taxi. QNH now 1014. QNH 040 passing the Go Jet. Clear, push back and stop, stop 358, thank you. Poxa, M3-13, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, check frame. Baixo trabalho. Web 5810, solo 55, livre a pista pela direita, 1219. Direita, 1219, Web 5810. Ocean M3-13, vento 1-10 graus 9 nós, que nega no 0-4, livre pouso, pista 1-0. Livre pouso, pista 1-0, Ocean M3-13. Sam 3561, visual com tráfego na curta final do 1-0. Após o mesmo ali, mantém pista 1-0. Chame Recife 2545. Boa. Ciente, mantém ponto de espera 9810. Ocean M3-13, solo 57, ele vai pista pela direita, 1-2-1, decimal 9. 219, Ocean M3-13. 3561 no vento 110 graus, 8 nós, que legal no zero. No 303A, decolagem, pista no zero. Boa noite, 6313, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, aguarde antes da Juliette, 6313. Rio 98 no zero, ali mantém pista no zero. Nove oito no zero na escuta da torre. Afirmo. Ali aí manter 98 no zero. TAM 3561 no decolado 59, controle 199, decimal 35. 935, uma boa noite. O 4209 desça para 7000, ajustado em 904, na chegada Bonf, azul, 4209. TAM 3858, clear to push back and start up, call me ready for taxi. Clear, push back and ready for taxi. Thank you. Salvador 3561, cruzando 2800 na Arbor, Arbor Elephant. Confirma, controle. Confirma, tá 3561, cruzando 3500 agora. Gente, tá 3561, o seu transponder tá errado, é 5065, viu? Ok, vamos mudar agora. Sete livre LS. Livre LS na 7-48. No contato radar no acionamento do código correto. Afirmativo, posso a Arbor? Livre. Grato. Portugal, 019, clear to Fortel. Portugal, 019. O 604 desça para 5000. 604 agora, decolagem. Gol 1889, ali mantém pistão zero. Na 6313, na escuta do solo? Na escuta, 6313. Tá visual com a aeronave da TAM no pátio 1 na sua frente? Afirmo. Ingresso na Juliette, fica atento à saída do tráfego após o gate ao 01, o seu gate autorizado. Fiquei atento ao TAM, prossegue para o 01. O 604, velocidade 220. 2209, 604. Portugal 019, no restriction to 2000. Copy, Portugal 019. 9810, decolou ao 03, 935, por favor. 1935, obrigado senhor, bom dia. 04, desça sem restrições até 3000. AV-810 decolou, sua escuta. AV-810, controle, contato radar. Onde vai, Elefa, senhor? Arbor. Arbor, obrigado. 9-110-graus, 1-0-4, autorizar a clear until 2000, no restriction, over. Clear until 2000, no restriction, airport 0019. Azul 4209, sem restrições, até 4000. 165 personal boarding, and you just have 3 hours 55 minutes of the need to meet John Pessoa time, 3858. Okay, time 3858, clear taxi via India, on boarding point call tower, and 118 decimal 6, altimeter 1014. Good night, sir. India, contact tone 1860 and time 3858. Good job. Speed 180. Speed 180, I post about 019. Estabilizou? Estabilizando, revisando. Gente, checa o trem torre 1186. Vem também, obrigado. Salvador, 7748, tá no ILS. Tá, está. 7748, reporta do externo. Confere? Web 6748, reporta passando externo. Reporta aqui. Caloque, 604. Oi, boa noite, Bruno, 889. 889 é o controle, boa noite, contato radar. Radar 289, velocidade vaga, alerta é um. Livre. Obrigado. Azul 4209, velocidade 220, número 4, por favor. Visita 2209, estado 14. Voo 604 para o localizador, direita 065, chama estabilizado. Direita 065, chamará estabilizado, 604. Portugal 019, did you intercept the localizer? I thought that is a localizer, Portugal 019. Already completing approach, check landing gear, tower, frequency 1186. 1186, and complete departure, Portugal 019, 186. Boa. Salvador Tower, Roger, Portugal 019, Portugal 019, Portugal 019, Portugal 019, Portugal 019, Portugal 019, Portugal 019, report to other market. Will clear Portugal 019. Point 010, we have localizador, visual com campo, 604. Gente, livre aproximação, aguarde transferência. Aproximação, 604. Direita 1, 2, 1, descolar. Vai virar a direita 209, 6747. O 604 chega a trem, chame a torre, 1186. 186, 604. Azul 4209, livre aproximação ILS. ILS 4209. 04. Portugal 019. Portugal 019. Objeto 6748 autorizado a ingressar na Alfa, Juliette, posição 05. Gente, Juliette, posição 05. Uno 889, chame Recife, frequência 1251. Poderia confirmar a frequência para o Uno 886, 89? Uno 251, Uno 889. 251, obrigado, uma boa noite. Ground 1-2, right 1-2-9. Okay, by the line, then 1-1-9 airport, 0-1-9 airport.